Prepare-se. Prepare-se. A partir de agora. Você vai dançar com DJ Rafael Teletubbies, o criador de sucesso. Romance, você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Porque me diz o que fazer sem você? Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Thank you.

quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri sucesso. Vou amar teu corpo, fingir que sou feliz. Toda vez é assim, eu me entrego pra sonhar. É só me dar teus beijos queimando. Ponto fraco em mim, caio mesmo no teu mar. Vivem tua vida, ela existe, te confesso amor, e me entrego e perco o sentido, com loucuras pra te amar, sabe? Ela és tu. Sinto teu perfume. Marcas de batom dos teus lábios nos meus. Insisto, que te amo na tua boca. Só me enganas e me acalma com teu cheiro. Ela insisto. Tento resolver, mas preso em teus laços, não sei te esquecer. Em casa ou no carro, as canções de amor lembram nós dois. Alá, insisto, vive em tua vida. Alá, insisto, te confesso, amor. DJ Rafael Teletubbies, o caçador de sucesso. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucura se amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Eu adoro vê-la fazendo aquele amor. E me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. DJ uma deusa, Rafael uma louca, uma feiticeira. O mais cobiçado, o mais copiado é o fenômeno. Paixão, talvez o

tão grande, minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Teletubbies das mixagens, simplesmente um respeitado. Eu te amei, me iludi, no teu beijo me perdi. Não consigo te esquecer mais, eu te amo. Longe de mim, não paro de pensar.

Rafael, o Teletubbies das mixagens. Mais que um slogan, é puro sucesso. Pessoa certa que me amar, a

Rafael Teletubbies. The best radio station in the internet.